Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais, todas as semanas na clareira da floresta. E esta semana os druidas reúnem-se para assinalar não só os 50 anos sobre a passagem do álbum LA Woman, mas também os 50 anos sobre a morte de Jim Morrison. O álbum LA Woman saiu em abril, a 19 de abril de 1971. Já Jim Morrison viria a morrer com 27 anos, a 3 de julho também do mesmo ano, em 1971, ou seja, aqui um espaço de poucos meses entre a edição de LA Woman e a morte de Jim Morrison. Infelizmente, LA Woman não foi o último álbum editado pelos Doors. A banda viria a fazer mais dois álbuns em formato de trio, e para efeitos de arqueologia vamos ouvir algumas músicas no programa desta semana desse período em que os Doors, os restantes Doors, John Densmore, Ray Manzarek e Robbie Krieger, fizeram de facto mais dois trabalhos, e os vocalistas neste caso foram Robbie Krieger e Ray Manzarek. Mas vamos focar-nos para já em LA Woman, e começamos o programa desta semana precisamente com um tema de LA Woman, a faixa da Changeling. É um tema escrito por Jim Morrison, e já voltamos a LA Woman, mas primeiro um tema ao vivo do concerto que os Doors deram no festival Isle of White em 1970. O espetáculo aconteceu a 30 de agosto de 1970, foi aliás um dos últimos com Jim Morrison. Ele iria dar mais um com os Doors antes da edição de LA Woman. Neste espetáculo do festival Isle of Wight, os Doors não tocaram nenhumas músicas do álbum que estavam a fazer, mas como está tudo mais ou menos no mesmo período, faz sentido passar na Floresta Encantada desta semana para percebermos aqui um pouco como é que os Doors estavam neste período da carreira. Recuperamos Break On Through, um dos temas do álbum de estreia dos Doors de 67, ou seja, um tema antigo e que a banda recupera então para este concerto no festival de Isle of Wight em agosto de 1970. We'll be right back. Thank you. Esta semana, a Floresta Encantada a assinalar os 50 anos sobre a edição de LA Woman, o último álbum dos Doors, a contar com a voz de Jim Morrison. O disco saiu em abril de 1971. Primeiro, estivemos não com uma música de LA Woman, mas uma música tocada ao vivo no mesmo período. Aconteceu em agosto de 1970 no festival Isle of Wight e escutámos os Doors a recuperarem um tema de início de carreira, Break On Through To The Other Side, que colámos, entretanto, com Been Down So Long, uma música de LA Woman, o último registro dos Doors com a voz de Jim Morrison, e digo isto porque de facto os Doors viriam a fazer mais dois álbuns sem Jim Morrison, dois álbuns até que vamos recuperar no programa desta semana. Sobre LA Woman, o álbum começou a ser trabalhado com o produtor de sempre dos Doors, Paul A. Rothschild, mas como o produtor estava a achar que a banda estava a oferecer material um pouco mais fraco e também muito mais próximo do blues do que nos discos anteriores, o blues que sempre foi um género que os Doors gostavam muito e tentavam colocar até mais nos espetáculos ao vivo do que propriamente nos discos. Por tudo isto e também por algum confronto direto com a banda e com Jim Morrison, já que Jim Morrison era uma pessoa muito problemática para trabalhar em estúdio, Paul A. Rothschild decidiu abandonar as sessões e deixou-as a cargo de Bruce Botnick, ele que foi engenheiro de som em todo o percurso dos Doors e que aqui dá um passo em frente e assume então a produção de LA Woman, um disco muito inspirado pela cidade de Los Angeles. Os Doors foram percebendo isto à medida que Jim Morrison ia cantando e perceberam que de facto as letras estavam muito associadas à cidade norte-americana, a acontecimentos e também à mitologia muito norte-americana e que Jim Morrison sempre trouxe para os discos, e a verdade é que LA Woman acabou por se cimentar ao longo dos anos como um disco fundamental no percurso dos Doors e até assinalado pelos críticos como um dos melhores álbuns dos Doors e seguramente com um som que supera tudo aquilo que os Doors fizeram até então, som em termos de produção. Alguns singles de peso deste registro, como Lover Medley ou Riders on the Storm, mas como estávamos aqui a falar sobre o blues, estivemos precisamente com um tema que mostra essa faceta mais próxima do blues norte-americano, Been Down So Long, e vamos continuar com outra, Crawling King Snake. São os Doors no último álbum com a voz de Jim Morrison, LA Woman, em abril de 1971. Thank you. Come on, give me what I want. Ain't gonna crawl no more. I've cried a while. Soft driven, slow and mad like some Floresta Encantada esta semana a assinalar não só os 50 anos sobre a edição de L.A. Woman, mas também os 50 anos sobre a morte de Jim Morrison. L.A. Woman saiu em abril de 71, poucos meses depois, em julho, Jim Morrison viria a morrer em Paris, tinha apenas 27 anos. Estivemos com duas músicas retiradas então de L.A. Woman, primeiro Crawling King Snake e entretanto The Wasp, Texas Radio and the Big Beat, e como já fiz referência neste programa, os Doors viriam a fazer mais dois discos sem a participação de Jim Morrison, o vocalista mítico, vocalista dos Doors, morreu então em julho de 71 em Paris. Na altura, John Densmore, Robbie Krieger e Ray Manzarek estavam já a trabalhar nas canções que iriam suceder a L.A. Woman, um conjunto de canções muito próximas do som de L.A. Woman. O resultado viria a ser o disco Other Voices, saiu em outubro de 1971, e depois seguiu-se uma digressão com este registro. Foram, aliás, os primeiros concertos sem Jim Morrison. Desse disco Other Voices vamos recordar duas músicas. Primeiro vamos escutar In the Eye of the Sun e logo depois Tightrope Ride, este single retirado de Other Voices e chegou a entrar na tabela de vendas dos Estados Unidos. Neste período, os Doors, sem Jim Morrison, as canções viriam a ser interpretadas, ora por Ray Manzarek, ora por Robbie Krieger. Os dois iam tomando à vez conta do microfone. Vamos então escutar In the Eye of the Sun e depois Tightrope Ride. São duas músicas retiradas de Other Voices, o primeiro disco feito pelo trio The Doors sem Jim Morrison, e saiu então em outubro de 1971. I was having São os Doors na Floresta Encantada desta semana, com duas músicas retiradas do álbum Other Voices, de outubro de 1971, o primeiro disco dos Doors sem a participação de Jim Morrison. Escutámos In the Eye of the Sun e também Tightrope Ride. Este foi mesmo o single do álbum Other Voices, e como podemos perceber, de facto as canções aproximam-se muito do som de LA Woman, mas sem a participação de Jim Morrison, a música dos Doors fica de facto demasiado normal para ser algo de extraordinário, como era no caso quando Jim Morrison ainda estava vivo e trazia toda uma tensão aos Doors, que entretanto não existia por completo. Os Doors viriam a fazer ainda mais um disco, o registro Full Circle saiu em agosto de 1972, e já com mais músicos a colaborarem com os Doors, a banda explorou outros sons, adicionando à sua música elementos de funk, elementos de jazz, e o resultado é bem mais inferior do que o álbum Other Voices, o registro Full Circle. A banda chegou a ir em digressão com este registro. Há uma atuação que é muito curiosa. Podem conferir, por exemplo, no YouTube, a atuação no programa de televisão Beat Club, um histórico programa de música ao vivo na televisão da Alemanha. E os Doors atuam lá nesse programa como um trio e outros músicos a acompanhá-los. Com o final do contrato com a editora Elektra, os Doors decidiram terminar a carreira. E a banda acabou oficialmente em 1973. Vamos então a esse registro Full Circle de 72 e vamos escutar a faixa Verdi Lac. São os Doors no segundo álbum que a banda fez sem Jim Morrison. Oh, Raga Bahaya Kodaha Atmani Vatmana Tushaha Yoga Bahasu Kaushala Yoga Guru Namah. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children. Smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Choose, they croon, the ancient ones, the time has come again. Now they croon beneath the moon beside an ancient lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream. Come with us. Everything is broken up and dances. Indians scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. A Floresta Encantada, num programa todo ele dedicado aos Doors, aqui no período próximo de L.A. Woman, após a edição de L.A. Woman, após a morte de Jim Morrison, primeiro com a faixa Verdilac, pertence a Full Circle, registro de 1972 e oficialmente o último álbum dos Doors, quando a banda ainda existia, o grupo que terminou oficialmente em 1973. Em 1978, os Doors reuniram-se para recuperar uma série de gravações de poesia de Jim Morrison, que felizmente Jim Morrison tinha deixado gravadas uma série de temas em spoken word. Os Doors adicionaram alguma música, recuperaram algumas canções do catálogo, como um tema ao vivo de Roadhouse Blues, juntaram tudo e o resultado é American Prayer de 78, saiu em novembro de 1978, álbum póstumo dos Doors, com a voz de Jim Morrison, e uma das canções desse registro é esta que acabámos de escutar, Ghost Song, e por que não, mais dois temas, são muito curtos, mais dois temas retirados de American Prayer, primeiro Latino Chrome e depois A Feast of Friends. São os Doors, em 1978, álbum póstumo da banda com a voz de Jim Morrison em modo spoken word, para ouvir agora na Floresta Encantada. My gang will get you. Scenes of rape in the arroyo. Seductions in cars, abandoned buildings. Fights at the food stand. Dust. The shoes. Open shirts and raised collars. Bright sculptured hair. Show you a good time. This place has everything. Come on, I show you. Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig? Royal babies, rubies must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed. They are waiting to take us into the severed garden. You know how pale and wanton and thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws. No more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best, until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to a giant family. A A Floresta Encantada, primeiro com Latino Chrome e, entretanto, A Feast of Friends, duas músicas que podemos encontrar no registro An American Prayer, de 1978, álbum póstumo dos Doors, com a voz de Jim Morrison, recuperada de gravações de poesia, gravações secas em spoken word, que os Doors fizeram questão em recuperar, e o resultado é An American Prayer, de 1978. Este programa, todo ele dedicado aos Doors, teve como ponto de partida LA Woman, o disco que assinalou 50 anos a 19 de abril. Jim Morrison viria a morrer pouco tempo depois, em julho de 1971. Regressamos, por isso, a LA Woman, o álbum que iniciou o programa de hoje da Floresta Encantada, e vamos ficar com Riders on the Storm, o tema que encerra LA Woman. Foi o último álbum dos Doors a contar com a voz de Jim Morrison. Saiu em abril de 1971. The Doors, Riders on the Storm. Até para a semana.